Fala galera, tá começando mais um RPG Mania. Meu nome é Juan, meu nome é Thiago. E é isso aí, Thiago. Ah, essa semana foi uma semana meio exótica, meio erótica, talvez. Erótica bastante. Por quê? Por que, do carnaval, né? Carnaval acabou, oficialmente. Não, hoje é sábado, né? É, ou assim, ou domingo, não sei. É um dia da semana, esqueçam o que eu falei. É final de semana. É. E ainda tem um resquício ainda do carnaval. Já era, Thiago, eles descobriram a gente. Eles agora sabem que a gente grava no sábado pra upar no domingo. Não, mas tá tudo bem, né? Hoje é sábado, é alegria, é festa, é tudo final de semana. Não contem pra ninguém! É tudo FDS, como dizem na gíria. É tudo FDS. Tudo FDS. Ah, eu soube que tu tava boladão com o carnaval. Tá não? Tô um pouco boladão com o carnaval. Mas diz aí, por quê? Ah, o resultado final do carnaval não gostei muito. Não concordo. Porque eu não sei se você sabe. Foi a Vila Isabel que ganhou? Não, foi a Beija-Flor de Nilópolis. Eu não quero saber, mas eu vou saber. É, podemos reverenciar aqui, palmas para ela, mas eu não gostei. Eu palmas? Tava, querendo que a Portela ganhasse. Portela? É, porque ela não ganha desde 84, né? Então, é mesmo? É. Caramba. É uma seca infeliz. E como a gente grava aqui no campinho... Ah, antes. É verdade. No campinho, então... A gente acaba fazendo parte dessa irmandade toda. Eu só queria mandar um abraço para Unidos do Cubango. Olha. Que é uma escola lá de Niterói. Eles sempre me acolheram, sempre me trataram muito bem. Um abraço pra eles, gente. Um abraço pra todos vocês. Meu grande amigo Renato. Todos aí. Desfila lá todo ano. Um abraço, Renato. É isso aí. Um abraço pra eles. Então, cara, falando em erótico, carnaval que acabou. Você viu muita perversão nesse carnaval? Eu vi algumas. Umas muito boas, outras nem tanto. Oh. Mas carnaval é assim mesmo. Carnaval é isso. É uma... loucura, né? É 50-50, né? É, a chance é praticamente... O carnaval em si, ele tem esse ar mítico, né? Essa coisa tudo pode boa, acontecer, né? Tudo é. Algumas loucuras. É como a gente vive esse... São 4 dias de pura alegria. Alegria. E, cara, não só o carnaval, mas um filminho estreou aí no cinema. É, eu diria um fumeco, né? Mas tudo bem. Um filme. Vamos falar que é um filme, porque é um filme. Longa-metragem. Em Technicolor. É, em 24 quadros por segundo. Como eu prefiro. Enfim. 50 Shades of Grey, 50 Tons de Cinza. Diz aí, Thiago. O que você tá achando? Você foi no cinema assistir ou não, né? Não. Também não fui. Ainda, mas pelo trabalho, pelo RPG Mania... A gente pode... ver um dia aí. Assistir. Separadamente, que não, acho que não vai ser tão legal a gente entrar no cinema juntos. Não é ver tão bom assim, não. 50 Tons de Cinza. Até porque as últimas notícias estão revelando que o pessoal tá ficando alegre. É sério? O que tá acontecendo? Cinemas. Que notícia é essa aí? As últimas notícias que nós temos é que nas últimas sessões lá nos Estados Unidos, 5 garotas foram presas por estar se masturbando na hora da sessão. E o famoso DJ Hero, né? É isso aí, entendeu? Eu não me incomodaria. Eu, porra. Ai, que. Não, agora eu vou não, falar. Agora rapidinho. Eu não me incomodaria se uma mina, uma garota, ou uma menina. Não, uma mulher. Uma senhorita. Uma mulher. Esteja alegre ao meu lado. Ok. Mas o problema é que o ambiente, né? Um cinema. É exatamente aí que eu ia entrar. Porque se eu fosse no cinema ver o novo filme da Sasha Grey e, enfim, né? Quem é Sasha Grey? Eu ouvi esse nome uma vez. Aí eu uso como referência. Eu não sei quem é, não. Não? Nem assisti nada. Nunca vi o X-Video. Oh. Não, ops, crianças. O episódio já começou um pouco 18 pra cima, né? Isso. Então eu vou deixar o lembrete pra todos vocês acessarem www.turmadamonica.com.br. Mas a mina do Google, ela tem uma sonora com a Sasha Grey, tá aí? Olha aí. Isso vai dar um trabalho. Enfim, eu acho que tem, né? Vamos ver, né? Eu acho que vai dar. Esquece, né? Não, vamos fazer. Mulher do Google, Vai! Tudo bom, NPCs? Só queria avisar ao pessoal de casa para acessar o mais magnífico site de todos os tempos, que é o www.rpgmania.com.br. E também quero avisar para vocês, meus amados pervertidos, que eu não vou interagir dessa forma com a lindíssima Sasha Grey. Eu vou fazer uma mini entrevista. Bom dia, Sasha, tudo bom? Yeah, thanks! Você acessa com frequência o rpgmania.com.br. I mean, it's just pure fun. E o que você acha do podcast dos meninos? Yes, because all I care about is hair. Eu também acho, sou uma grande fã sua. E os NPCs do RPG Mania, principalmente o Juan, não passam um dia sem te ver. Como você se sente sobre isso? Oh yeah, this one's really good. Que ousadia. Ok então, Sasha. Um beijo especial para você da equipe do RPG Mania. Se você quiser passar no escritório mais tarde para uma festinha, estamos aí. Beijinhos. No, I mean, I don't think I feel the way you feel. Ah, meu pai, que dueto, hein? Nossa, eu vou só rapidinho ali no toalete. 10 segundos, 10 segundos. Vai lá. Voltei, cara, pô. Rapidinho. Como tem que ser. Vamos lá. Cara, é isso que, é aí que eu entro, porque se eu fosse lá e visse o filme da Sasha Grey, entendeu? Ou da Zoe Deschanel. Que é também uma ótima referência, atriz, né? Eu estaria preso nesse momento. Elas foram presas? Elas foram presas, mas eu acho que já foram soltas, pagaram uma multa, né? O que eu falo, o que eu falo. Gente, vamos ter igualdade de verdade. Meu lema aí pra essa semana. É isso aí. Mas eu fiquei pensando muito nesse assunto durante a semana. Esse filme é polêmico, a gente já comentou nos nossos primeiros podcasts. Sim, sim, quem sabe, sabe. A Mina do Gol deu até aquela sonora, lembra? Lembra, leu um trechinho. Do livro. É um filme que põe a mulher super submissa. É verdade. Entendeu? Ela vira escrava do sujeito. É de admirar, assim, que tantas garotas gostem desse tipo de filme. Nós temos tantas referências boas hoje em dia. Sim. Como o próprio Jogos Vorazes, que a Katniss, pô, ela é... Não. É super badass. Não. Tudo. Não. Temos o próprio Kick-Ass. A Hit Girl é, ela é forte, ela não precisa de homem, ser escrava de ninguém pra transparecer. Não. Ela é uma criança. E a Katniss também. Ela se põe à frente da irmã pra... É. Ela beijou outro cara. Não, mas isso aí acontece, entendeu? Mas ela se põe à prova. Ela é a... Isso não acontece, cara. Ela não... é o tordo. Ela é o tordo. Enfim. Entendeu? Não faltam mulheres fortes aí no cinema. Isso. É. E você é mulher que escuta a RPG Mania. Você é independente. Não se esqueça disso. É isso aí. Você não precisa de ninguém para... Se você quiser uma noite à la Christian Grey, entre em contato com o RPG Mania. Você faria uma noite? Ó. Oh. Não com Christian Grey. Mas nada contra um pouco de cordas e cloroforme. Olha. Mas é a história do tapa. O que, ó? Cordas são diferentes de tapas, entendeu? Mas tem que rolar uns tapas, essa, você sabe, né? Essa história... Você já viu esse tipo de vídeo, não já? Não, eu não assisto esse vídeo, Thiago. Enfim. Eu só acesso myleroponi.com. Entendi. Quando eu tô em casa. Mas você sabe que tem que rolar aqueles tapas, né? Não, eu sou completamente contra qualquer tipo de violência. A restrição, uma coisa interessante, aquele mas... pegadorzinho. Os pássaros concordam. Então, você faria... Não, assim, faria. Aquele chicotinho? Depende. Só depende. Então tá, né? Não, eu não vou entrar em detalhes, Thiago. Você tá conspirando muito contra a minha pessoa. Eu não tô conspirando, entendeu? É porque temos certas divergências. Algumas divergências. A gente concorda em discordar, às vezes. É, isso daí. E isso que é o bom, né? Isso que é o bom. Senão, que lixo ia ser a vida. É isso aí, gente. Além das senhoritas brincando de J-Hero no cinema. Que é uma notícia diferente. É. Entendeu? É, no mínimo interessante. O Olha lá, hein? Enfim, temos uma outra notícia. Essa também causou alvoroço no mundo nerd. Não. Você sabe, né? Nosso público é NPC. Nós somos bastante exigentes, gostamos muito de reclamar. Somos chiliquentas, né? Eu sou exigente. Falei. Todo nerd é chiliquenta? Não, mas... Sim. Todo chiliquenta é nerd? Talvez. Ah. Então... Somos muito chiliquentos, então o próximo chilique, ou o mais novo chilique, se chama Aquaman. Ok. Só de falar em Aquaman, isso já levanta uma polêmica, na verdade, né? É, porque ele é um personagem diferente. Ele não ajuda em nada, né? Então... Não, apesar que eu gostaria de ser o Aquaman. Controlar o tubarão. Também, tubarão branco seria bom. E aí, aonde isso traria vantagem pra você, economicamente falando? Pô, eu ia viver na água, cara. Em Atlantis. E aí? Atlântida. É muito mas bom, e no mundo real, cara? Viver Atlântida. Não, foda-se, o mundo real, cara, vai viver Atlântida. Atlântida, no berço do oceano. É isso aí. Porque todo super-herói, cara, ele dá um jeito de tirar uma vantagem do super-poder. O Peter Parker, ele tem as fotos do Homem-Aranha que ele vende pro jornal. O Clark Kent é um cara bonitão, ele pega a Lois Lane. O Batman é o Batman. Enfim. Não, mas Aquaman... o Aquaman, além dele controlar todo os sete mares, inclusive os animais, ele é o rei de Atlântida. Ok. Entendeu? Ele tem seus súditos. Entendeu? E tem seu império. No fundo do mar. O fundo do mar. Foda. Entendeu? Ele é foda. Só porque vive na água. Eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto. Ah, mar você é... não gosta de água? Não. Você não gosta do mar? Não. Ah, então não posso fazer nada por você. Eu gosto. Nossa. De mar. Eu gosto de coisa. Eu gosto do... Alguém está muito malvado comigo hoje. Não, não estou malvado. Não, é opiniões, bem. Entendeu? Tudo bem. Enfim, voltando ao Aquaman. O nosso querido Jason Momoa. Nosso querido... Khal Drogo? Khal Drogo. Quem não lembra de Khal Drogo? Nosso querido... United Parapoint. Olha, o Khal Drogo falando? Com a minha imitação do Khal Drogo. Ótimo. Palmas para ele. Palmas. É, surgiu a primeira foto dele caracterizado como nosso querido Aquaman. Houve alguns chiliques, conforme falamos há pouco, sobre sim, o cabelo sim. dele. É, que tá é com meio, cabelão, né? Meio dread, meio difícil. Mas eu estava lendo em alguns veículos que o cabelo dele, esse cabelo que eles estão fazendo, esse dread, é que o dread não molha. Ele não... Não absorve água. Não absorve a água. Então seria muito mais barato fazer as cenas dele dentro d'água e fora d'água, que o cabelo ficaria só... O efeito ficaria praticamente o mesmo, né? Só mudaria certas... É, mas o Aquaman é caracterizado por ter um cabelo curto, né? Nem todos. O do anime... Do desenho animado. O do Sem Limites e o Liga da Justiça, né? Ele tem um cabelo grande. Agora, o do Super Amigos, nosso querido Super Amigos, Super ele tem cabelo curto. Ah. Então... É esse o Aquaman que eu conheço, esse é o Aquaman que eu quero. Ah, eu gosto do Aquaman do Liga da Justiça Sem Limites. Ah. Eu acho ele muito perece. Principalmente com aquele arpão no braço. É, que o tem arpão, aquela é. Cena super triste. Quem não se lembra daquele episódio? Dele, spoilers. Que ele foi traído no seu reino de Atlântida. E ele vai salvar seu filho, que está ali... Quase caindo no precipício. E ele também tá caindo, só que ele tá preso com o braço. Ele arranca a insígnia dele e corta o próprio braço pra salvar seu filho. É super triste aquele momento. E é super foda, né? É, um momento clássico do desenho animado do... Sim, sim, é um desenho animado, né? Tinha que ser tudo felicidade. É, nem tudo, né? Mas nem tudo da maneira. Felicidade. É, eu gosto bastante. Gosto bastante. Eu gostei do jeito de como tá caracterizada essa primeira foto. Eu vou esperar o trailer pra poder dar uma... O trailer vai demorar um pouco, mas já dá pra sentir um primeiro impacto, né, que vai ter essa foto. É como a primeira foto do Batman também, ou algumas discussões. Ou a primeira Batman foto da Mulher Maravilha também, que disseram que ela tava muito magra. Eu adoro. Como eu acho também. Eu adoro o nome dessa mulher, sério. Adoro o nome dela? Adoro o nome. Se eu pudesse, eu casaria com o nome dela. Qual o nome dela? Ela é Gal Gadot, né? É. Ué, nome perfeito. Ou Gal Gadot. Então, Chaelita, ela. Adoro. Um beijo pra ela, né? Um beijo pra todo Israel. Ela deve estar malhando nesse momento pra viver a... Vários mix de proteínas, né? É, porque ela precisa dar uma encorpada, né? Eu gosto dela frágilzinha, do jeito dela. Não, mas a Mulher Maravilha não é frágil. Mulher Maravilha é Mulher Maravilha. Mulher Maravilha Mulher é perfeita. Uma China. Entendeu? Ela, daquela forma ali, ela pode viver uma outra... Não pode viver uma heroína no cinema. Pode. Do jeito dela ali, não. Eu vou esperar o trailer também. Tem que dar uma encorpada. Entendeu? Enfim. Outras notícias da semana? Olha, acho que nada além, assim. Temos o Oscar amanhã, que é uma grande... É verdade. Sniper americano aí, um grande... É um dos favoritos, tá concorrendo a melhor filme. Você chegou a ver o filme Sniper americano? Ainda não. Você viu a cena do bebê? Quando você assistiu... Eu vi a cena do bebê. Você também de casa. A polêmica cena do bebê. O Bradley Cooper, coitado, cara. Ele só quer ganhar um Oscar. Ele sabe muito atuar, cara. Ele é um puta ator. Mexendo com o bracinho do boneco de plástico. Ele é um puta ator. Por quê? Uma cena... O bebê, todo mundo sabe que ele, aquele bebê ali se compra na qualquer loja. Na Uruguaiana, qualquer lojinha vende aquele bebê. Eu nunca vi um bebê tão falso no cinema, cara. Eu juro. Eu nunca vi um bebê tão falso na minha vida, pra ser sincero. O que dizer de Clint Eastwood? Como defendê-lo? Ele provavelmente... Eu que sou um defensor. Ele provavelmente chegou no set de filmagem. Ele falou, mas a gente precisa de um bebê. Eu não ligo pra bebê. Vou pra esse negócio de plástico. Meu nome é ninguém, né? Meu nome é ninguém. Como bebê? Eu não cheguei onde eu cheguei. Comprando bebê de plástico real. Vai. Foi Bradley Cooper que ganhou um Oscar, ele mexeu o bracinho lá de novo, negócio. Né? Porque ele já ganhou com um Lado Bom da Vida. Ganhou? Acho que ele foi só indicado, não? Acho que ele ganhou, cara. Ganhou. Nossa produção vai verificar. Nós veremos. Vai ter uma sonora falando quem é o idiota. Talvez tenha. Pode ser que dê trabalho demais, mas a gente vai tentar. Enfim. Mas o. Ele é o. O Bradley Cooper é um puta ator, eu gosto bastante dele. Ele versátil, né? Ele fez O Lado Bom da Vida, que ele tinha um estilo. Ele fez Se Beber no Caso, que é um... Muito comédia, né? Sim. Fez o Guaxinim, o melhor Guaxinim de toda a história. Também sensacional. Qual o Guaxinim? O Guardião da Galáxia. É ele o Guaxinim. Não. É ele. É ele mesmo. Rocket Raccoon. É o Bradley Cooper. É o Bradley Cooper. Quem não assistiu ainda, assista. Uma ótima oportunidade pra assistir esse belo filme. Boa. Eu gostei que ele rouba a cena. Eu sou um grande fã do Chris Pratt. Ele rouba a cena como Rocket Raccoon. Ninguém lembrava do Rocket Raccoon. Agora todo mundo ama o Rocket Raccoon. É, porque praticamente ninguém lembrava dos Guardiões da Galáxia. Foi criado em 98, né? O HQ e... Foi um tiro certeiro, né? Eles estão sugando tudo que tem pra sugar em quadrinhos pra fazer em filme, né? É. Tem coisa rolando aí boa. Né? Coisa boa pra como mim. Como a bomba da... De algumas semanas já. Não. Não é uma bomba, né? Mas já tem um certo alvoroço. É mais expectativa da minha parte. Não. Que é o Homem-Aranha, que foi o acordo com a Marvel. Entre a Sony e a Marvel. E que a notícia que temos já essa semana é que o Homem-Aranha vai aparecer em dois filmes. Ok. Em que ele tem uma chance boa de aparecer já nos Vingadores 2, a Era de Ultron. O que foi uma surpresa, porque... Eles vão editar ele pra dentro? Não, o que aconteceria seria mais uma cena pós-crédito, como eles já fazem. Eles já estão fazendo já alguns filmes. Duas cenas pós-créditos, uma voltada à história do filme mesmo, e uma outra história, nada a ver, como aconteceu no Guardião da Galáxia. Não. No próprio Capitão América, que tem a parte do Soldado Invernal e uma outra parte dos Vingadores 2, fazendo esquenta. Sim. Então vai ser meio nessa linha. E que ele vai ser um dos grandes nomes do Guerra Civil, que a história do Guerra Civil basicamente é voltada em três vertentes. O Capitão América versus o Homem de Ferro e o Central... Que é o Homem-Aranha, que quem não leu o HQ, leia, por favor, que a história é muito boa. Mas quem não leu, vai spoiler aí. O Homem-Aranha, ele fica entre as duas vertentes, as duas ideias do Capitão América e do Homem de Ferro. Sim. E ele vai, primeiramente, com o Homem de Ferro, eles ficam brothers e tal. Ele fica do lado do Homem de Ferro. O Homem de Ferro faz ele se revelar. Então ele tira a máscara. Tem a cena virou clássica nos quadrinhos. Ele tirando a máscara e convocando a coletiva falando que era o Peter Parker, que era o Homem-Aranha. Mas depois acontece coisas do... Durante a KQ, que ele acaba mudando de lado. E, enfim. A história é muito boa e eu tô confiante com esse filme. Será? Acho que vai ser muito bom, cara, o filme. E tem uma notícia que surgiu também. É que como esse foi um empréstimo, como se fosse um jogador de futebol emprestado e tal. Vai acontecer o seguinte. O Homem-Aranha foi emprestado pra Marvel. A Marvel vai ajudar e tal. A Marvel vai ajudar a fazer os filmes do Homem-Aranha, tipo, como consultoria. Isso é muito bom, porque os filmes do Homem-Aranha vêm caindo muito. Ah, não, um abismo, cara. Vem caindo muito. Depois daquele Homem-Aranha 2, que é super legal aquele filme, que é um vilão só, que é o Dr. Octopus. Pô, o filme todo, pô, legal, redondinho. Vem caindo, desde aquele Homem-Aranha 3, meu Deus do céu. Ah. E o Espetacular Homem-Aranha, que não tem espetacular em nada. Não, talvez não. A única coisa espetacular do filme do Espetacular Homem-Aranha se chama Gwen Stacy ou Emma Stone. Ah, Emma Stone. Que ela é espetacular. Minha voz até falha quando eu falo. Mas isso daí é uma outra história. É uma outra história. Falando em história, Thiago, você conhece uma coisinha chamada Teorias da Conspiração? Conheço. Tem algumas, né? Existem algumas. Como aquela que... Na verdade, a NASA não pisou primeiro na Lua. Sim, sim. Essa é a clássica, né? Essa é a clássica. Os famosos Illuminati que estão... Não, isso daí existe mesmo. Ou não, quem sabe? Não, existe. Talvez. Eu acredito. Como os dragões. Eu acredito. Dragões. Dragões e Illuminati. Não tem como ficar melhor. Só melhora. Falando nisso, eu tomei a liberdade de separar quatro principais teorias da conspiração do mundo que a gente vive, ou seja, dos filmes, livros e músicas que nós escutamos. Traduzindo, mundo nerd. O mundo nerd. Palmas para o mundo nerd. Eu amo o mundo nerd. Eu amo ser nerd. Eu amo amar o mundo nerd. Uhul. Yeah. Gostou do uhul, né? Uhul foi interessante. Foi péssimo, eu diria. Não, foi legal, foi legal. Trágico. Ah, foi bom. O pessoal tá curtindo. Tá curtindo? Tá curtindo. Então uhul para você. Uhul para quem tá ouvindo. Uhul pra quem tá curtindo. Com essa voz de veludo, né? É. Sean Connery falando agora. Uhul pra quem... Ah, não sei fazer Sean Connery em Sean Connery. Português. Só inglês, né? Só no inglês. Grande Sean Connery. É, não tão grande assim. Mas ele é demais, cara. Ele é muito bom. É Sean Connery. Falando em Sean Connery, vou falar de Harry Potter, que tem tudo a ver. Pô, tem tudo a ver. Ele deveria ser o Harry Potter. Sean Connery. Era uma coisa que eu juro que eu queria ter assistido. Seria sensacional. Já pensou o Harry Potter mais velho? Não, eu quero ver só o Sean Connery no meio das crianças, entendeu? Sensacional. Ele como Dumbledore. Já pensou? Não, eu quero... Sean Connery como Dumbledore. Ele mandando... Ele brigando com o Voldemort. Seria espetacular. Eu quero ver ele com o papel... Se tiver como a gente editar, tirar o Harry Potter e colocar o Sean Connery atuando como o Harry Potter, aí sim. Imagina ele na aula de quadribol. Toma aqui, Harry, uma vassoura. O que eu vou fazer com essa droga dessa vassoura? Sensacional, cara. Eu jogo ela no chão. Ou então melhor, né? Ele mandando aquela magia Secto Sempra pra cima do Drago, Malfoy, no sexto episódio da série. Seria ótimo também. Seria legal. E ele com o Rony e Hermione, né? Rony, você gosta da... Rony, você gosta da Hermione? Eu não sei, Harry. É confuso ser adolescente. Eu vou pegar ela então. Seria foda. E no lugar da Hermione, botaria a Catarina Zeta-Jones pra... Não, a Emma Watson, tá ligado? Emma Watson mesmo? Emma Watson. Agora, né? De agora, né? Não, eu só quero ver o Sean Connery atuar com criança. Só o Sean Connery mesmo, né? Podia tirar todas as outras pessoas, só o Sean Connery. Atuando, né? Tipo um monólogo, tá ligado? Monólogo, né? Caraca, seria... Eu amo ele sentado num banquinho, né? Descrevendo o mundo de Harry Potter, com aquela voz dele, grave. E o George Takei, do Jornada das Estrelas. Olha! O Sr. Sulu. Também muito bom. Oh my! Dr. Spock aparecendo aí também, né? O Dr. Spock, é. Não sei imitar o Dr. Spock. ele apareceria, ele seria o diretor do filme. O Leonard Nimoy? Isso. Ó. Oh. Seria muito bom também. Leonard Nimoy gosta muito de Harry Potter. Você sabia? Ele deveria participar também. Seria ótimo ele participar. Seria um professorzinho de alguma coisa, assim. É. Alguma matéria. Eu acho legal que ninguém estuda em Hogwarts, tá ligado? Só curtição. É 2 semanas de estudo, 8 semanas de pegação e 3 meses de fugir do mal, entendeu? É, tipo... É, a vida real, né? É que nem um colégio que a gente estuda. É. Mesma coisa. Você é estudante, você sabe o que estamos falando. Ou quem não estuda ainda não entende o que a gente está falando, então a gente não precisa... Prepare-se, então. Prepare-se. Vai ser só emoção. Só alegria. Nem sempre. Não minta para as crianças, Thiago. Eu não estou mentindo. Eu gostei da minha época de adolescente, estudante. Você não gostou? Gostei, gostei. Foi melhor. Principalmente as amizades que você faz. Foi legal. As menininhas. Ou melhor, as amizades. As amizades. Amizade, Thiago. Vou falar de Harry Potter. Vamos falar de Harry Potter. Vamos falar de Harry Potter. Você sabia que o pessoal tá tirando? Você sabia? Tá comemorando. Que no universo de Harry Potter, quem era pra ser... Quem é o escolhido? Vou te perguntar pra você. Você vai falar Harry Potter? É. Eu vou falar Neville Longbottom. Ele é um grande personagem do mundo de Harry Potter, porque... Neville Longbottom, ele é o escolhido, cara. Eu reuni várias evidências que mostram que o Harry Potter é só um Joe Sixpack. A profecia segue mais ou menos assim. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas está chegando. Nascido daqueles que o desafiam 3 vezes, nascido assim que o 7º mês morre, o Lorde das Trevas o marcará como igual. Mas ele? Aham, ele terá o poder que o Lorde desconhece. A grande jogada é que tudo isso dá pro Neville também. Os pais do Neville desafiaram Voldemort 3 vezes, assim como os pais do Harry Potter. Olha! Não me pergunta como, mas eu tenho contatos que sabem que ele nasceu no dia 30 de julho, que é o final do 7º mês. Um dia antes desse tal de Harry Potter. Desse tal, né? Esse carinha, né? Essa pessoinha. As coincidências não param por aí, cara. Você me pergunta, que poder é esse que o Neville tem que o Voldemort desconhece? A perseverança. Não, aí que você se engana. Harry Potter tem o poder do amor. Oh. Ursinho carinhoso, né? Ele é tipo o poder do amor, cinti carinhosa, lembra? Mas o Neville tem o poder da herbologia. Ele é brabo na herbologia, você não lembra? Ah, é, no Cálice de Fogo, que ele... Ou o amor pela herbologia, se a gente for considerar o jeito que ele olha pras plantas, né? É, mas ele fica com a Luna no final. Quem fica com a Luna? Neville. Que é a minha personagem favorita do universo Harry Potter. Eu também gosto muito da Luna. Beijo pra Luna. Beijão, Luna. Beijo pra você, Neville, que é o verdadeiro escolhido. É isso aí. Sabe o que eu acho? Que vem tudo do Dumbledore, cara. Ele deve ter criado esse hype todo em volta do Harry Potter pra proteger o Neville. Entendeu? Fazer o hype. Eu tenho uma outra teoria também. Posso falar? Pode falar, manda ver. Que quem seria, não só a escolhida, mas a principal dos filmes de Harry Potter, Hermione Granger. Sério? Sim, porque ela sempre tá ali ajudando, ela sempre tem as porções, ela sabe de tudo, estudiosa, e ela é... Mas ela é meio sangue, né? Eu não sei como fala. Não, ela é meio trouxa, na verdade. Ela é meio trouxa, mas o que é que tem? Qual o problema? Ah, não pode ser escolhido se você for meio trouxa. Ah, é preconceito? É. Não, claro que não. Não pode, cara. Por isso mesmo... A profecia fala, você não... Tiago, você não pode contestar a profecia do escolhido. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas está chegando. Nascido daqueles que desafiam 3 vezes. Para desafiar 3 vezes, tem que ser bruxo. Porque um trouxa nunca vai desafiar o Voldemort. Aí, falei. Mas fica aí o pensamento. A Hermione Granger é a principal dos filmes de Harry Potter. Pode ser, vamos nessa. Você tem alguma outra teoria da conspiração? Sim, Tyrion Lannister. Gosto muito dele. Não tanto, mas eu gosto. Aquele anão, sabe das coisas, né? Aquele anão safado. Mas você sabia que ele secretamente é um Targaryen? Sério? É isso que o pessoal conta? Isso aí que o pessoal... É o burburinho Não. Nas regiões de Westeros. Ó, oh, aquela fofoca. O Varys tá trabalhando, então. É isso daí, é o boca a boca. Mas, e aí? O boca a boca, né, Zé? O boca a boca da... Para quem não conhece, há 1800 sobrenomes de Game of Thrones. Tem muita família no Game of Thrones mesmo. Os Targaryen são aqueles pessoal do cabelo prateado, lembra? É, meio branco, aquele pessoal da oxigenada. É só olhar a Daenerys, né? É. Ou então o Carnaval. É verdade. Tem a referência do Carnaval? Aquele pessoalzinho que pinta o cabelo de branco? Não. Lembra? Lembro. Com oxigenada e tal? Sempre. Aí, eles são um Targaryen. Pode ser um Targaryen. Enfim, eles reinavam por séculos, até os eventos da série de livros acontecerem e deu aquela cagada. É, perderam o trono. A busca pelo trono da nossa querida Daenerys tem como justificativo o fato dela ser a última pessoa viva da linhagem dos Targaryen. É isso aí. Mas você sabe que tem um outro ser Targaryen. Que ele está lá na Patrulha da Noite. Por isso que ele, na Patrulha da Noite? Por isso ele não pode ser um rei, não pode reivindicar, porque ele é da Patrulha da Noite. Quem? É aquele senhor de idade, cego. Ah, ele não conta. Mas ele é um Targaryen. Sim, mas pra quem não conta. Sabe, ele é um Targaryen, ele podia... Ela é a última livre, então, digamos assim. Isso. Ela prova isso com a afinidade dos dragões. Entendeu? Ela prova que é um Targaryen. Com aquela afinidade bonita que tem os dragões, principalmente com o Dragaris, aquele nosso amigo belo, né? Ah, ele é belo Dragaris, né? É um cara sensacional. Amor, só amor a Dragaris. Enfim. É, eles usaram um dragão pra poder conquistar. Isso. Ah, aquela coisa toda lá. Só que no caso, eles tinham um dragão só, que era o terrível, bisavô dela tinha, e agora ela tem três. Uma diferença. Considerável. É, um pouco. Agora, a gente estabeleceu que a Targaryen é uma coisa grande nesse universo. A grande jogada de Tyrion para não ser um Lannister, por quê? Você vai perguntar. Por quê? Eu lhe pergunto. o Tyrion Lannister, aquele grandíssimo filho de uma... Ou melhor, né? Aquele grande homem, ele odeia seu filho, entre aspas. Aspas. Né? Ou odiava. Para quem acompanha a série... Para quem tá acompanhando... Alguém morreu, quem será? Tem até uma frase boa do Tommy, que ele fala o seguinte: a lei dos homens te dão o direito de usar meu nome, as minhas cores, porque eu não posso provar que você não é meu. Oh. Então, tem uma treta ali entre pai e filho. Tá rolando um programa rolando. Do João Kleber, quase, né? É, tava rolando. Se existisse um programa de João Kleber, ou DNA... É. Naquela época, um programa do Ratinho, talvez. Poderíamos. Ratinho Westeros. Pô, seria ótimo, né? Imagina. Grandes ideias. Isso aí ia ter. Ia ter filas e filas. Pô, principalmente ali naquele canto ali, Westeros. É, ali. Aquele cantinho lá, né? Pô, se voltar pra lá um dia desses. Grande lugar. Nos livros, o Tyrion é descrito tendo um olho verde e um olho quase preto. Ou seja... Ele... Já é uma coisa pra ficar com o pé atrás. O que pode tranquilamente ser um olho roxo, que é a cor dos olhos dos Targaryen. E tendo o cabelo tão louro que é quase branco. Platina. Será? Talvez. Nós poderíamos até estender a teoria para Cersei, devido àquela obsessão por fogo que ela tem. Mas isso fica para um outro episódio. Vamos para outro episódio. Será que a Cersei também é Targaryen? A Cersei. É bola dona. Mas... Ela é bola... Oh, dona. Que isso, cara. Ela tem um negócio com cigarro. Principalmente com guimba. Nossa. Principalmente com guimba de cigarro. Ela tem uma relação estreita. Demorou 40 segundos pra eu entender qual era a referência. Falando em referência, quem Thiago... Quem não entendeu essa referência? O que eu posso dizer pra ela? Pra assistir o último episódio. Ou então pra assistir o filme 300, o primeiro, que aparece uma bela guimba de cigarro. Que bela guimba que ela tem. A primeira vez. Bela guimba. A primeira vez quando você falou de guimba de cigarro, eu tava achando que você tava se referindo a uma certa área um pouco mais abaixo de onde você realmente tava tentando. Também, que é muito interessante dela, mas a guimba de cigarro sim, que eu sim. estou me referindo Quem é sabe, mais sabe. Em cima. É mais em cima. E é muito bom, por sinal, também. www. Bela guimba, né? Ponto. MyLittlePony.com.br. É um bom... Mas o filme 300 tem nada além disso. Não, então assista a guimba de cigarro, que vale a pena. Não, 50 tons de cinza. Então... É, também 50 tons de cinza não tem nada a ver. Nada demais. Nada demais. O livro é muito mais chocante do que o... Falando em chocante, Thiago. Não adianta fugir. Não adianta se esconder. Ai, meu pai do céu. A pergunta do dia vai chegar. Eu vou encontrar você. Pergunta do dia? E... alegria, né? Gostou? É, ó. Cara, falando em teoria da conspiração, teoria da conspiração gira muito em torno de filmes loucos, cara, que eles filmes sem sentido. Eu não diria sem sentido, eu diria diferentes. É, é. Assim, no site a gente já tem uma matéria bem legal, um top 4. Diferentemente de tudo, né? Top 4. Filmes nonsense. Que aí são muito bons. São muito bons. Aí eu te pergunto: qual filme nonsense você prefere? Donnie Darko? Ou Cisne Negro? Dúvidas. Essa dúvidas, veio. Dúvida. Essa veio pra. Lembrando que Cisne Negro tem nossa querida, amada e bela Natalie. Que não é Dahmer, mas não é Portman. Mas é a Portman. É verdade. Né? Mas quem que ela tem? Mila Kunis. Mila Kunis, grande Mila Kunis. Eu posso ter uma pergunta também do dia, né? Hã? Assim? É, pergunta bônus? O quê? Carnaval, cara. Uau! Uau, né? Eu tenho que. Normalmente eu faço pergunta, mas. Diga lá, diga lá. É. Natalie Portman ou Mila Kunis? Mila Kunis. Que é isso, cara? Sempre, sempre. Sempre, sempre. Que... não, vamos. Vamos amadurecer a ideia. Ah, eu também vou responder no final também? Não. Ah, agora eu já respondi. Eu já respondeu, mas... Mila Kunis. Por que a Mila Kunis? Porque ela é da Ucrânia. E ótimo ela, argumento, cara. Ela tem um corpo sensacional, ela fala russo, e ela dubla a Meg numa Família da Pesada. Olha! É. Sensacional. Shut up, Meg. Só coisas sensacionais. Mas eu escolho a Natalie Portman mesmo assim. Natalie Portman, por quê? A nossa querida Padmé Abdala. Um beijo pra ela, eu amo ela. E ela também é a mina do Leão. Lembra do Leão? Leão? Leão. Lembra? Qual Leão? O filme Leão. Ah, é verdade. Lembra? Nossa. Ela é a mina do filme Leão. Quem não assistiu, assistam. Leão. Ótimo filme que tem a Natalie Portman. Caso você ainda não tenha visto, Sua Alteza. Também é muito bom. É um excelente filme. Tem a Zoe de Chanel e tem a Natalie Portman. Olha, o Zoe de Chanel também é uma ótima, né? Dava uma mistura legal, essas três. Um grande mistura. Já pensou um trio num filme, deitadas numa cama, acariciando um o corpo da outra? Olha! Não, esse episódio tá muito ousado, cara. Ó, e numa cadeira de diretor ou diretora, nossa querida, amada e bela, Sasha. Quem é essa Sasha que você fala? É a Grey. Sasha Grey. Sasha Grey. Conheço o nome desse filme aí, 50 Tons de Cinza? Ah, não. É um filme educativo também. Eu já fiz os filmes que não assistiu Sasha Grey, procurem. Tem um gosto de bons filmes. Ah, sim. Sasha Grey, ela fez aquele filme com a Laia Wood. Que é muito bom. Que eu esqueci o nome. E é isso aí. Tem uns outros filmes também. Pirata do Caribe, ela fez. Fez Pirata do Caribe? Fez. Fez Pirata do Caribe. Não. Não. Crianças. Não, não faço essa pesquisa de Piratas do Caribe e Sasha Grey, entendeu? Não faço, que é um filme muito bom. Então é isso aí. Já passou a pergunta do dia, falamos de Sasha Grey, falamos de Natalie Portman, falamos de Mila Kunis. E falamos também das Zoe de Chanel. É, das sempre. Quatro juntas. Nossa. Que seria um sonho... Eu posso morrer feliz possível. Depois que... É possível. É possível. Não, nada é nossa... impossível. Nada a nossa Sasha está aí no mundo. Todas elas estão aí, né? Zoe de Chanel. A gente sabe o que você quer. Vamos lá. Só tem uma coisa. Sei lá. Eu ia falar se tem uma coisa que eu gosto mais do Zoe de Chanel, mas eu odeio Pink Floyd, então. Você odeia Pink Floyd? Para! Para! Para tudo! Para! Eu odeio Pink para, Floyd. Para, parou? É, eu falei. Falei. Livrei que mais. Que é isso, mais. Cara? Odeio Pink Floyd. Tá aí. Chime? Não? Não. Que isso, cara? Não. Então tá, não. Continua aí. Não gosto de... Não fica magoado, cara. Eu não gosto de Pink Floyd. Mas Bon Jovi você gosta? Não, odeio Bon Jovi. John Bon Jovi, lembra? Jovens Pistoleiros. Não gosto, não gosto. Tu gosta? De... Tu gosta. Cara, eu só coloquei Pink Floyd. You Give Love a Bad Name. Odeio. Lembre dessa música. Está tocando agora no fundo musical. Mas eu não gosto. É a sua música, cara. Então para a música. É a sua música, cara. Não é a minha música. You Give Love a Bad Name. Não. Always. Eu não gosto, de Bon Jovi, cara. E eu vou te falar uma coisa. Você gosta do Bon Jovi, você gosta do John Bon Jovi. Não. E você gosta deles juntos. Ou seja, você gosta do Bon Jovi. Eu não gosto do Bon Jovi. No seu interior, no fundo do seu ser, está o amor pro Bon Jovi. Eu gosto do Bon Jovi da mesma forma que eu gosto do Hitler, entendeu? Que isso, cara? É. Que referência é essa? O Hitler que era um ótimo desenhista, por sinal. Eu gostava da Disney, né? Gostava muito. Falando em Disney, um excelente gancho. Gostou, né? Adorei. O Pink Floyd e Mágico de Oz. Você já deve ter ouvido essa história, Thiago. Que se você colocar o Dark Side of the Moon, que é um CDzinho dessa bandinha Pink Floyd. É, o CDzinho, né? Junto talvez com... o maior CD da história, mas tudo bem. É. Junto com o Mágico de Oz, o CD é a trilha sonora perfeita pro filme. Olha! É. Tem todo, toda uma sincronia pra você fazer, né? A grande jogada que o pessoal tá falando por aí é que o pessoal do Pink Floyd fez o que todo mundo da RPG Mania faz na quarta-feira. Que é? Usar muitas drogas e assistir o Magic The West. Isso acontece com uma certa frequência. Mais frequência do que eu gostaria de admitir. Não, poderá acontecer mais, né? Talvez nós tenhamos um problema, Thiago. Por quê? Muitas drogas. Enfim. Então, talvez, vamos pensar assim. Um roteiro perfeito. Uma quarta-feira. Quarta-feira. À noite. À noite. Mulheres. Sou Rita Chanel. Também. Não. Onde ele é aqui? Um pouco de metafetamina. Todinho. Uma pílula ali. Cava-cava. Uma erva lá, colar. É. Kratom. Entendeu? Um maracujá. 70 limões. Também, entendeu? É, quem sabe, sabe dessa referência. É. Uma amara. Que amara? Desculpa, eu até perguntar. Fazer uma piada infame, porque maracujá, entendeu? Ah, legal, pô, mas é maneiro. Mas não deu muito certo, mas... Cigarra, Josh, o que você acha da piada do Thiago? Ela curtiu, cara. Olha. Ela falou que é maneiro. Então tá, um beijo pra ela, né, Cigarra, Cigarra Josh. Cigarra, Josh é que nem o R2-D2, né? Só faz barulho, eu que interpreto, tá ligado? Grande referência do R2-D2. Grande referência. Grande piadista, R2-D2. Ele que faz uma dupla sensacional com o C3PO. Sensacional. Imagina stand-up do R2-D2 com o C3PO. Oh my! Seria sensacional. Olha, vamos patentear isso, hein? Talvez a gente faça isso, né? Vamos patentear, chamar os atores pra fazer um stand-up com R2-D2 e C3PO. Seria espetacular. É, a única coisa que eu quero fazer tipo, é a minha festa de aniversário no espaço. Vai ser a festa do Juan no estilo do espaço. E Marte? Com o R2-D2 tocando baixo. Caraca, seria espetacular. Ou o teclado, né? Ou o teclado. E tocando teclado seria muito bom. Tocando Safety Dance. Boa. Cara, Dark Side of the Moon, não vamos desviar mais ainda do assunto. Cara, a coincidência é tanta que não é mais coincidência, entendeu? Virou realidade. É uma realidade. As mudanças musicais, conforme o filme avança, cara, vai até o efeito sonoro. Se alguém cai, a música tem um ápice, entendeu? Se é uma parte triste, a música se torna mais tenebrosa, etc. Tem, assim, aquelas piadinhas, é claro. Money começa quando o filme fica colorido. Então fica colorido, money. Pior, né? E Brain Damage, que se a gente for traduzir é dano cerebral, toca quando o espantalho tá dançando. E o que que o espantalho não tem? Cérebro. Tá aí, ó. Galerinha, Pink Floyd. Vocês não me enganam, não, cara. Um beijo pro Pink Floyd, eu gosto muito dessa banda. E a jogada de mestre, cara, que você pode comprovar isso em casa, sabia disso? Tem um vídeo no YouTube que se chama The Dark Side of the Rainbow. Onde eles juntaram e fizeram um vídeo que você pode comprovar e ver que é a pura verdade. Fizeram compilação? Uma compilação, de uma hora e pouquinho. Muito bom, cara. É. Vou assistir. Eu assisto Dark Side of Rainbow. É isso? É isso aí, Dark Side of the Rainbow. A pronúncia tá meio errada. É isso aí, cara. É isso aí, estamos seguindo, né? Estamos dando aula com o Sean Connery. É, Sean Connery. The Dark Side of the Rainbow. Opa, sensacional. My name is Bond, fala assim. My name is Bond. James Bond. Oh, sensacional. Nosso querido Sean. Beijo pra ele. Oh, a kiss from you, Mr. Sean Connery. Enfim. E cara, assim, só faltou Acho que mais uma teoriazinha da conspiração fecharia o programa. A gente parte pra... Com chave de ouro? Polêmica, pergunta do dia. Essa não é polêmica, né? Não é polêmica, né? Pouca gente conhece Donnie Darko, pouca gente conhece esse negro. O que que é Donnie Darko? É um bom filme. Na pergunta você me fala um pouco mais sobre o filme. Vamos explica ver. Pra galera. Eu não sei qual que você vai escolher, eu sei que eu tenho que escolher o contrário que você escolher. É por que será? Importa. Só para ser do contra, Thiago. Uau! Tá, vamos lá. Em A Origem. Ok, um bom filme. Inception, pra quem gosta Inception. De... Inception. É um ótimo filme. O Totem, de Kubrick, é o anel de casamento. Não é aquele... peãozinho? Não, o Totem dele não é mencionado no filme. É o anel de casamento. É o totem dela. Cara. O totem dela é mencionado que é o peão. Vamos ver isso aí, será? Vamos ver isso aí. Nós do RPG Manias adoramos Inception ou A Origem. Eu gosto muito do filme. Gosto também. Entendeu? O Christopher Nolan soube fazer um bom filme ali. Apesar daquele final dele sempre ser indefinido. Ele tá tentando ser o Darren Aronofsky. Mas falei. Não consegue, né? Mas... Nunca será. Entendeu? Lembramos de Darren Aronofsky em Cisne Negro. Cisne Negro. Mas eu gosto dele em O Lutador. Quem não viu esse filme, assistam com Mick Hook. I want my board. Muito bom, muito bom. Como ele faz? I want my board. Com sotaque, gente. Com sotaque. My board from Russia. Sensacional. Então, assistam esse filme. Esse filme é de 2008. Vocês vão chorar. Mas é muito bom. É bom. Prosseguindo. Enfim. Como a gente acabou de comentar, o Christian quer ser o Darren Aronofsky, né? Sim. Ele é meio confuso, mas tudo bem. Ele é tão confuso que quando o filme foi exibido na televisão japonesa, eles inseriam um texto no canto superior da tela para lembrar os espectadores do nível do sonho. Eles colocaram uma colinha na tela. Isso, para mostrar para o pessoal leigo em que nível do sonho eles estavam. Coisa de... Não, coisa japonês, é um filme confuso. Eu tive que assistir duas vezes. Eu assisti já algumas vezes, mas de primeiro já depois... Já pegou a... Né? Olha ele. Enfim. Em que o sonho... O personagem do Leonardo DiCaprio... Sim. É o Cubo. Ele tinha um brinquedo que ele girava e girava. Que é o... Peãozinho. Nosso querido peãozinho. Eu não sei o nome daquilo. Vou chamar de peãozinho a partir de agora. Segundo o filme, se o brinquedo... Se o peão continuasse girando, o Kubrick estava sonhando. É. Certo? Quem... E se o peão caísse, ele saía do sonho. A grande jogada é que nós estávamos olhando a direção errada do filme. Não. Peãozinho. Quando o filme acaba, aquele final, o peão fica girando e fica aquela dúvida se o peão cai ou não cai. Eu tenho uma peão não formada sobre isso. Entendeu? A gente fala depois. Eu acho que a gente vai descobrir isso aí, vamos ver. Então, a grande jogada é que o peão nunca foi o totem do Kubrick. Como o próprio filme dá uma mencionada ali que o totem era da mulher dele. Sim, sim. Mas o anel de casamento é o totem dele. O anel? O anel de casamento. Por quê? Um anel para acomodar todos eles. Se você quiser, você pause o podcast porque vem... Vai ficar confuso. Vai ficar confuso. Vai até a farmácia, compre duas aspirinas e assista o filme novamente. Pra dar aquela... A gente espera. Enfim, repare a mão do Kubrick durante o filme. Toda vez que vemos a mão do Kubrick, no mundo dos sonhos, ele está com o anel. Enquanto isso, no mundo real, o Kubrick não usa o anel. Oh. E vamos somar ao fato de que ele nunca disse que o brinquedo era seu totem. discutiu isso, que era da mulher dele. Da mulher dele, ele sempre falou que era da mulher dele e nunca referiu o totem dele, qual era o totem dele. E aparece o totem até daquela engenheira, né? Aham, da Ariadne, né? Da Ariadne. Não Ariadne, não, mas Ariadne. Ariadne, importante. Muito importante. Então, aí o totem dele nunca se refere, nunca aparece no filme. Então, pare agora o que você está fazendo, assista o filme de novo. Mais uma vez. E comente nos comentários, gostaria, comente nos comentários sua opinião sobre a nossa, não conspiração, mas constatação. Gostou, né? Excelente. Muito bom. Primordial. Até a Cigarra Josh tá comentando um pouco sobre o filme agora. Cigarra Josh, a origem, o que você achou, cara? É? Não, tá vendo? Polêmica, hein, cara? O que você deu pra cigarro hoje, cara? Mas vamos lá. Então, quer dizer que... Pera aí. Quando ele tava com o anel, ele tava sonhando. Quando ele tava sem o anel, ele não tava sonhando. Sim, agora eu vou te contar um detalhe. Digo. No fim do filme, quando ele gira o totem da mulher dele... Não, o peãozinho. Repare na mão do Kubrick. Ele não está usando o anel. Então significa... Que ele não estava sonhando. Oh. É simples. A gente resolveu. Sucinto. Sem dúvidas, o Christopher Nolan, ele tenta, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. É. Nunca será. Como aquele final do Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que... Horrível. Eu não gosto desse Horrível. Filme. Nolan, seu lixo, mano. Nolanverse. Não, gosto de alguns filmes dele. Eu gosto do próprio Inception. Eu gosto do Truque de Mestre. Eu acho um bom filme. Bom, é, foi legal. Foi eu legal. Gosto de Memento ou Amnésia. É, o legal do Memento é que ele é um filme que me deixou muito desconfortável. Tem aquela mina do Matrix. É, a Karen Moss. É isso aí. Gatíssima. Enfim, Thiago, chegou a hora. O podcast tá acabando. A resposta. A resposta da pergunta do dia. Qual foi a pergunta do dia? Você prefere de filme nonsense, Cisne Negro ou Donnie Darko? Simples. Repito, simples. É simples. Vou repetir de novo. Simples. Simples. Cisne Negro. Mas por que Cisne Negro? Primeiro, porque ela é um cisne negro. What? Não, sério. Eu gosto do filme. Eu gosto da atuação da Natalie Portman. Ela tá bem louquinha no filme mesmo. Assim, dá pra ver o desespero dela com... Aquela cena na cama. Que é com a nossa querida Mila, né? A cena anterior também é muito legal. É muito boa, né? Com aquela cadeira diretora, né? A Sasha ali. Não. Com a Azul do Chanel. Eu falo ali, aquele mini solo. Meio. O mini solo que ela faz. Que é muito bom também. Então, imagine. Ela na cama, a Mila Kunis. Mas por quê? a Azul do Chanel. E com a cadeira de diretora aparecendo assim, meio de costas. Mas fazendo alguns trabalhos também de DJ. A Sasha. Ai, isso agora? Você está muito descrevendo bom. Meu céu, cara. Mas então quer dizer que você vai ficar com... Ah, Cisne Negro. Eu gosto do filme. Dararanovski, né? Dararanovski, eu adoro ele como diretor em Pi. Gostei também do Cisne Negro. Mas eu vou escolher Donnie Darko. Por quê? Qual é a história do Donnie Darko? Vou escolher Donnie Darko primeiramente só para ser do contra. Porque tem que ser assim. Donnie Darko, você tem a história de um garoto que acorda no dia 2 de fevereiro, ou 20 de fevereiro, não lembro. É em fevereiro. Ou é agosto. Eu tava tomando muitas drogas quando vi o filme, então... Eu percebi ele agora. Ele acorda em algum dia de algum mês, em 1980, e ele é sonâmbulo. Ele se deita pra dormir, acorda, e um coelho gigante vai falar com ele. Donnie, o mundo vai acabar em 20 dias... 28 dias, não sei quantas horas, 48 minutos e 52 segundos. Faça o máximo que você puder fazer. E o filme segue a história do Donnie Darko, um jovem problemático, tendo essas alucinações, que ninguém sabe, são alucinações mesmo, do coelho gigante chamado Frank. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. dirigido pelo Richard Kelly, um grande diretor canadense. E vamos lá, né? Que elenco pesado tem. Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Noah Wyle, Patrick Swayze, grande Patrick, grande Roadhouse. Quem não lembra dele, né? E outro Caçadores de Emoção. E outros grandes atores e atrizes aí fazem parte desse excelente filme. Donnie Darko, um beijo, Frank. Amor é maior do que ódio. Só isso que eu tenho pra falar. É isso aí, né? Vamos terminar mais um RPG Mania. Um grande abraço pra vocês. Até semana que vem. E pro RPG Mania, meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. E assistam Sasha Gray, que é uma grande atriz. Ou My Little Pony, Amizade Fantástica. Cara, falando em Sasha Grey, tem um vídeo muito louco dela, cara. Que tem um urso de pelúcia, uma máquina a gasolina e 70 limões, cara. Caralho, o que ela faz com isso? Loucuras. Eu vou te falar com detalhes o que ela faz.